Portal do Arrocha. Marcelo Magalhães. É triste alguém partir sem deixar um adeus. É triste alguém partir sem olhar nos olhos meus, sem dizer qual o motivo da sua partida, me deixando aqui a chorar. É triste olhar nos quatro cantos e só ver sua foto. Imaginar que você vai voltar pra pedir o divórcio. E tudo que vivemos hoje nada faz sentido. Acabou o amor e hoje eu sou seu inimigo. Você vai se arrepender. Pedir o divórcio. E tudo que vivemos hoje nada faz sentido. Acabou o amor e hoje eu sou seu inimigo. Você vai se arrepender e vai querer voltar. Não volta aqui pra te amar. Quero que você saiba. Fazer